O dia 1 de junho é um dia muito importante para as nossas crianças e a Interweb não se esquece delas. Assim, no próximo dia 1 de junho, terça-feira, vamos ter uma emissão especial para os mais pequenos. Começamos às 9 da manhã e durante 3 horas vamos trazer as melhores séries infantis, aquelas que deram as maiores lições de vida aos mais novos. Às 6 da tarde teremos a história de Picolé e o seu mundo mágico que ela deu a conhecer a muitas crianças numa viagem fantástica. Não o podem perder. O Dia Mundial da Criança também se festeja aqui na Rádio Antenweb. Especial Dia Mundial da Criança. Terça-feira, dia 1 de junho, entre as 9 e meio-dia, entre as 6 e as 7 da tarde, só aqui na Rádio Antenweb. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web todas as terças às 18 para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som, todas as terças às 18 na Antena Web. Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14h, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz de Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Todos os dias, segunda a sexta, entre as 14 e as 16, fica a par entre as músicas, de novidades, curiosidades, do estado do tempo e aproveite para pedir a sua música. Rádio à Tarde, de segunda a sexta, entre as 14 e as 16, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. Tem agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa com Joana Santos. Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Uma emissão que hoje vai para o ar com uma grande alegria, uma emissão que hoje, a sua décima emissão, tenho o prazer de receber aqui de um ouvinte nosso um pedido. Mas antes de mais, faça como ele, peça também em www.radioantenaweb.info ou em geral.radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu fado, faça como fez Paulo Patrício, que me pediu um fado muito bonito, que eu lamento de não ter de Carlos Ramos, de facto. Eu procurei, mas na voz do fadista não consigo encontrar. Na voz do fadista de Carlos Ramos não consigo encontrar, mas encontrei na voz de Júlio Pérez. Parece incrível, parece, de facto. É um fado muito bonito. Foi nos pedido pelo nosso amigo Paulo Patrício. Muito obrigada, Paulo, por ter trazido à antena o fado que realmente gosta de ouvir. É isto que nos faz feliz. É isto que faz o Diga Lá ao Senhor Fado continuar. Você que está aí desse lado, faça o mesmo. Chegue-se à frente, deixe a sua alma falar, deixe-a falar em português, mostrar que o fado para a sua alma é importante. E faça o coração palpitar, deixe que a lagriminha ao canto do olho turja, por bons motivos, vale sempre a pena. Vamos então ficar com o fado pedido pelo nosso amigo, nosso ouvinte, Paulo Patrício. Parece incrível, parece, na voz de Júlio Pérez. E mais uma vez, Paulo, peço imensa desculpa por não conseguir encontrar na voz de Carlos Ramos, que foi o que me pediu. Depois ficamos com Que Dizer de Nós, da nossa querida Ana Moura, que já escolhi para si, e escolhi Fado para a Minha Mãe, de Joana Amendoeira. Fique por aí, como Diga Lá o Senhor Fado, aquela alma que se faz ouvir para si, sempre, sempre, em português. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. O

para dizer de nós, amor. Tudo se oculta, tudo é estreito e estreito em nós, a margem da culpa, como a sombra que me vem, que atrai-me se eu ser e a voz não é mais do que um perdido lamento atroz. Diga lá, ó senhor fado. Escondida no meu rosto, menina de claridade, o tempo levou-te para longe. No teu lugar, apenas saudade. Aqui, onde canta esta voz, aqui, onde o tempo não manda, és hoje aquilo que foste, menina, coração feito de brilho, menina, coração a transbordar de liberdade. Este ar que respiro por ti, esta vida que levo só emprestada, é tua de novo, menina. Aqui serás sempre cantada. Aqui onde canta esta voz, aqui onde o tempo não manda, és hoje aquilo que foste, menina, coração feito de brilho, menina, coração a transbordar de liberdade. Esta voz aqui neste tempo secreto, serás sempre aquilo que foste, mãe, meu segredo de luz, minha menina, instante incandescente de eternidade. Foram três fases, três belos momentos em que a alma portuguesa se fez ouvir. Gostou? Eu espero que sim. Eu, pelo menos, gostei. E cada vez gosto mais de estar aqui consigo a proporcionar-lhe nesta meia hora a sua felicidade e a trazer para a sua alma a alma portuguesa, acompanhada das mais belas guitarradas, das mais belas cordas das nossas guitarras tão bem tocadas. Foram três belos momentos e eu proporciono-lhe, não lhe proporciono, mas gostava que fizesse como fez o Paulo, pedir o seu momento, o seu fado. Faça isso. Deixe a sua alma se libertar de qualquer situação. Deixe a lagriminha no canto do olho aparecer ou o teu coração palpitar. Deixe que o fado o transporte para um mundo só seu. A alma portuguesa consegue fazer isso. O fado consegue fazer isso. Se você deixar, consegue. Tudo é possível. E como tudo é possível eu também trazer-lhe mais três fados. Vamos ficar com Reviver o Passado, de Argentina Santos. Depois chegamos com Mansarda, na voz de João Ferreira Rosa. E ficamos com Hélder Motinho, com Vielas de Alfama. Ficou, diga lá, o Sr. Fado, para si, sempre, sempre,

e que em nós separara tristezas e alegrias, e adivinhaste os dias que agora já chegaram e que em nós separaram tristezas e alegrias. Digam lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Hora morta, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura, e através da vidraça enegrecida e quebrada, a sua voz magoada entristece quem lá passa. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas no ar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta. Então a lua dourada sente da sua culpa, como quem pede desculpa esconde-se envergonhada. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo ar, quem me dera lá morar junto do fado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá para viver junto do fado. E assim, meu caro ouvinte, vamos nos então aproximando do fim desta meia hora em que a alma portuguesa se faz ouvir. Desta meia hora em que eu posso trazer-lhe tudo aquilo que a alma portuguesa tem tão belo para lhe trazer. Vou-lhe deixar outra vez, e querendo-me repetir para que dúvidas não existam nem fiquem em si, a forma como pode entrar em contacto com o Diga Lá ao Sr. Fado e com a Antena Web. Teremos todo o gosto em receber o seu pedido. Pode fazê-lo em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Venha à frente, diga aquilo que quer ouvir, deixe a sua alma libertar-se. Não guarde a lagriminha ao canto do olho, nem proíba o seu coração de palpitar, porque o amor e o coração a palpitar são sempre necessários. E para isso nem que seja preciso um fado, mas é sempre preciso. Vamos então agora até ao fim. Eu desejo-lhe, antes de mais, uma tarde muito feliz, repleta de tudo de bom que lhe possa acontecer e que lhe possa preencher de alegria. Desejo-lhe um dia muito feliz aqui na companhia da Antena Web, e não só, mas na companhia da Antena Web, e foi agora o Diga-lá ao Sr. Fado, assim como outra programação se seguirá. Fique por aí e seja muito, muito feliz com o Diga-lá ao Sr. Fado, com a alma portuguesa, com tudo o que o faça sorrir. Tenha uma boa tarde, um resto de dia feliz. Vamos ficar também agora para a despedida com Ana Sofia Varela e Porque Voltas de Kelei. Fique bem, adeus, até amanhã. Porque voltas de Kelei, vem este sentir no fundo, por te saber como sei, me sinto dona do mundo. Porque espada de guerreiro, meu amor é fogo composto, és tanto de quanto amei, que és tudo de quanto gosto. Por este amor que te tenho, por ser assim como sou, és inferno de onde venho, és o céu para onde vou. Porque volto e me encontrei nas voltas que tem teu rosto. Porque voltas de que rei, em meu peito teu desenho, és tanto de quanto amei, que és todo o mundo que tenho, e de tão rica que estou, nunca tão pobre fiquei, por ser assim como sou, e de saber como sou. Encontrei nas voltas que tem teu rosto. Porque voltas de que rei, em meu peito teu desenho, és tanto de quanto amei.